A tua palavra é a verdade, meu Deus, pois minha vida ela já transformou. O teu cuidado me faz renascer. Ó, meu Deus, eu preciso viver. A tua palavra é tudo pra mim. O seu amor jamais terá fim. Só em pensar eu vejo uma luz. Oh, como é bom ter Jesus. A tua palavra é o caminho da paz. Quem for por ele não se perde jamais. Quem for fiel e não deixar a cruz, terá sempre no caminho Jesus. A tua palavra é tua. Jamais terá fim. Só em pensar eu vejo uma luz. Oh, como é bom ter Jesus.